na CIA.

luz vai, as sete luas de ansiar, menina das sete faias. Sete ventos encantaram no bosque das sete faias, sete sonhos de escolhar, menina das sete saias. Cinematas, eu quero. Se me mata. Yeah.